quais são as fantasias que gostarias de realizar. Vejo nos teus olhos, ou quando me desejas, chega perto de mim, quero sentir o teu calor. Não me dá, não sei se vou aguentar. Não me aperta assim no teu peito. Vais me fazer enfraquecer. Me deixas louca de paixão. Não estou a conseguir respirar. Peito, és pura loucura. Só tu me amas, oh, amas assim. Hoje eu quero. Vem me amar, me deixa louca por ti.